is at the highway. Estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar. Mas não precisamos saber pra onde vamos, nós só precisamos ir. Não queremos ter o que não temos, nós só queremos viver. Sem motivos, nem objetivos. Eu não tinha nada, nada a temer. Mas eu tinha medo dessa estrada. Olha só, veja você. Que quando eu vivia e morria na cidade, eu tinha de tudo, tudo ao meu redor. Mas tudo que eu sentia era que algo me faltava. E a noite eu acordava encharcado de suor. Não queremos ter o que não temos, nós só queremos viver. Sabemos, não queremos nem saber. Sem motivos, nem objetivos. Estamos vivos e é só, só merecemos a lei da infinita. Sweet garoto, vento canta uma canção. E nenhum de nós sabe onde vai parar. Estamos vivos, sem motivos, mas e motivos temos pra estar atrás de palavras escondidas nas entrelinhas do horizonte dessa highway silenciosa. Você me faz correr atrás do horizonte dessa highway. ninguém por perto. Silêncio no deserto, deserto highway. Estamos sós, nenhum de nós sabe exatamente onde vai.